Si quieres disrespectar, te quieren tu chidise. Que tu chi hola, de tu chi quieren, tu sobra te negligé. Mas eu não sou desses, não. Que chega sem tu querer. Tu cheio de marra, mas sou de bem. Tu não vai se arrepender, não vai. Pode falar pro seu pai. Eu sou maloqueiro, mas dos que não cai. Nem faia, só de vez em quando que nós vai pegar faia. Se quiser te levo segunda pra praia. Toma só de bobeira. Conversar sobre a vida a tarde inteira. Olhei pro universo sem barreira na mente. Só depois que eu lembrei quando eu te vi passar. Olhar de quem sabe, quem domina. Eu pude olhar que foda que essa mina. Vitão, quem é essa mina? O fogo no olho dela é gasolina. Ela é do tipo que só determina quando a noite termina. Rebola até o chão com a sua magia. Por cima faz a noite virar dia. Na pista, a única da lista que faz se apaixonar, todos cria. Ela e nas amigas, eu tô na fila. Se quer respeitar, tô querendo te dizer. Que eu tô te olhando, tô te querendo. Sou até bem clichê. Mas eu não sou desses, não. Que chega sem tu querer. Sou cheio de mar, mas sou de bem. Tu não vai se arrepender. Quando você passa, faz graça pra eu te notar. Quero que o destino me faça te encontrar. Me hipnotiza, tira a roupa, quero te decifrar. Pois sem você eu me perco assim em qualquer lugar. Uou. E eu quero te decifrar. Seu valor não se compara a toda cifra. Mais bela que toda poesia escrita. Arte pro meus olhos, minha Mona Lisa. Se precisa, a fala bélica que ele agiliza. Sei que ela domina o território que ela pisa. É mó brisa, pode ir lá depois do show, me liga. Quando cê passar no rio, avisa. Se querer desrespeitar, tô querendo te dizer. Que tô te olhando e tô te querendo. Sou até bem clichê. Mas eu não sou desses, não. Que chega sem tu querer. Sou cheio de marra, mas sou de bem. Tu não vai se arrepender.